Amém, glória a Deus. Meus amados, no texto em que lemos, fizemos a leitura oficial, no terceiro capítulo do livro de Gênesis, nós vemos que é a história mais triste do ser humano. E ali nós verificamos que quando houve aquele diálogo demoníaco com Eva, Eva disse que se ela comesse do fruto, que daria entendimento, ela morreria. E Satanás diz: Deus é mentiroso, porque você não morrerá. Porque a serpente que traria agora, Satanás incorporado nela, disse: certamente você não vai morrer. Ou seja, Deus está mentindo. E naquele momento, Eva acreditou mais em Satanás do que no Senhor. E aqui está exatamente o pecado. O pecado é quando nós deixamos de crer naquilo que Deus diz e faz e cremos na mentira do maligno. Porque tudo que provém de Deus é verdade. Porque Deus é a expressão da verdade. Deus emana toda a verdade. E quando nós deixamos de ouvir as verdades de Deus, ou seja, ouvir o Deus, que é o Deus da verdade, e passamos a ouvir algo que contraria o que Deus diz, tudo é mentira. E nós percebemos no versículo 10 que quando Deus chamou o homem e lhe perguntou: Adão, Adão, onde você está? E Adão confirma e diz: olha, eu ouvi a tua voz no jardim e eu temi, eu tive medo. Eu me escondi, porque eu tive medo, porque eu estava nu. Eu tive medo. Eu quero falar nesta noite sobre medo. Tive medo, eu temi. O homem foi gerado por Deus não para ter medo, mas para governar. Deus deu a terra, os animais, tudo que existe na terra para que ele governasse. E quem governa não precisa ter medo, porque ele tem autoridade de governar. Tudo estava sujeito a Adão. É tanto que ele colocou o nome em todos os animais. Adão não temia o leão. Não existia nenhum animal, por feroz que seja, que não obedecesse a Adão, porque ele tinha autoridade. Tudo obedecia a Adão. Adão não sentia medo, ele não tinha medo, não existia isso dentro de Adão, algo chamado medo, porque ele governava todas as coisas. No entanto, quando ele desobedece a Deus, quando ele peca, ele experimentou pela primeira vez algo que ele nunca tinha experimentado antes, que era o medo. E quando ele ouve a voz de Deus, ele tem medo. Mas nós temos uma palavra maravilhosa que Deus nos dá. Mesmo que foi introduzido em todos nós o medo, porque nós vivemos, para que uma vida de maior medo que nós vivemos hoje? Quem não teme sair de casa? A pessoa sai de casa olhando, será que não tem? Vai no supermercado, no banco, onde era um lugar que todo mundo acha que deveria ser de segurança, porque tem guarda, você hoje não tem coragem de sacar dinheiro, porque alguém, você pode sacar o dinheiro e sair e ser roubado, você tem medo, todo mundo tem medo de ir a banco hoje. Ou seja, existe uma insegurança e o medo é generalizado. Nunca nós tivemos um momento tão triste como esse de viver todos, sem exceção, com medo. Mas existe uma palavra de Deus que está escrita aqui em Provérbios capítulo 3, o versículo 23 a 26, que diz: então andarás com confiança no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Provérbios 3, 23. 24. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. Naturalmente que entrou o medo e nós vivemos uma sensação terrível de insegurança. Mas aqui está uma palavra dizendo que é possível nós termos segurança. Apesar de vivermos nessa sensação de medo e insegurança, mas existe uma promessa. E nós acabamos de ver e dizer que Deus, tudo que emana de Deus é verdade. Então, apesar de toda a insegurança, Deus está dizendo que há como nós termos segurança e andarmos sem perder o sono. Não que não haja insegurança em nosso lar, em nosso lado, mas nós iremos viver tendo uma esperança, que é o Senhor. Porque a esperança do Senhor, Ele estará nos guardando. E se nós temos um guarda, nós podemos dormir pelo menos tranquilo, confiando que existe alguém que nos guarda. E esse alguém é aquele que promete ser o guarda fiel. E ele disse: olha, se eu não guardar a você, a sua casa, a sua rua, o seu bairro, a sua cidade, o seu país, você pode botar o exército que for, que tudo isso é vão. Pode botar as sentinelas que você quiser, se eu não guardar, tudo é vão. Nós, portanto, vivemos numa prisão. Hoje, imagine só, nos anos modernos, os homens lutaram e alguns deram até a vida para que fosse preservada a liberdade. Existem muitos mártires que lutaram para que o homem tivesse liberdade de se expressar, de andar. E hoje, os homens estão buscando serem controlados. Quem pode? Veja bem, só não usa o controle sobre si mesmo quem não pode. Mas quem pode hoje, se pudesse na casa, aonde ele andasse, e hoje até os carros, né, você não tem mais liberdade porque alguém te controla. Você bota hoje, pela sensação de segurança, você perdeu a sua liberdade de ir para onde você quiser, porque alguém está vendo onde você vai. Sabe por quê? Porque você deseja isso. E aqueles que podem comprar essa segurança, eles desejam. Veja que contraste. Muitos deram a vida para que tivéssemos liberdade de expressão e de caminhar, de andar, de ir, de locomoção, de nos locomover para onde quiséssemos. Isso foi um custo a um preço muito caro, se nós formos ver a história passada. No entanto, hoje, se nós que se tivermos dinheiro, tivermos condições, nós desejamos sermos controlados. Há um desejo de ser controlado, ou seja, alguém está nos vendo, e por estar alguém nos olhando, nos vendo, dá uma falsa sensação de que nós estamos sendo seguros, andando com segurança. Mas a palavra de Deus nos diz em Apocalipse que na vinda do anticristo, a vinda do anticristo se dará exatamente quando todos tiverem o controle. Vocês estão percebendo? Muita gente, eu vi muita pregação no passado, quando eu era criança, adolescente, jovem, eu via os nossos professores dizerem que o anticristo, ele viria e pela força, ele ia botar um sinal, ele ia, sabe, e você... Não, o anticristo virá porque o povo pedirá. Todo mundo já está pedindo agora controle. Ou seja, eu quero que alguém esteja me vendo, sabendo para onde eu vou. Eu tenho medo de andar com dinheiro. Então, olha, o cartão hoje já não é seguro. Se inventasse um negócio que eu, né, tivesse na minha pele, eu, né, me comunicasse, abrisse e pagasse minhas contas, sem nem andar com cartão, era melhor. Vocês percebem que o mundo está pedindo, não é por violência que o anticristo irá controlar o mundo, mas quando ele chegar, o mundo já está preparado para esse controle, a pedido do próprio homem. Hoje nós vemos esse desejo, os prédios, os condomínios, tudo hoje. E se falar, olha, por satélite ainda é melhor. Se o controle for por satélite, ainda é melhor. Hoje nós temos programas, softwares que podem verificar tudo que está ocorrendo, né, ao nosso redor. E alguém diz que isso é uma preciosidade, é segurança, mas na verdade aqui está sendo preparado o caminho para que o anticristo venha governar a terra. E é por isso que nós, como cristãos, que estamos também sendo afetados por esse medo, somos seres humanos que não tem. Na verdade, se eu tivesse dinheiro, eu andava com um carro blindado. Né? Comprar um carro blindado para andar com um carro blindado. Todo mundo quer isso, um carro blindado, uma coisa. Porque isso dá uma ilusão de segurança. Mas, queridos, neste dia, nós queremos, eu anotei aqui, a hora passa muito rápido, mas o Senhor Deus, através da sua palavra, e nós lemos no início do culto que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Os hinos que foram cantados aqui, que nós temos a marca de Cristo, que realmente, né, nós temos esperança, tudo hoje no culto nos leva a tudo que foi feito e realizado aqui, de que nós devemos confiar em Deus. O Macari leu um texto dizendo, né, para o nosso irmão ali, olha, confia, se você buscar de coração, eu estou presente. E na verdade, a palavra de Deus, ela traz solução para todo momento em que estamos vivendo hoje. Nós estávamos comentando, quando estivemos agora viajando para a Primavera e Santo Antônio do Leste, que nós, durante toda a viagem, quilômetros e quilômetros, nós só vimos milho. Nunca vi tanto milho na minha vida. Era centenas de quilômetros, você anda de um lado e de outro, só milho, aquele milho lindo. Hoje todo mundo está com pavor de falta de alimento. Engraçado, e vai acontecer. A falta de alimento, antes, quando nós víamos na palavra de Deus que haveria fome, as pessoas achavam que era falta de dinheiro. Mas não. Haverá falta de alimento. Está escrito. Então o mundo hoje, a ONU, todo mundo está preocupado. Olha, vai faltar. E vai mesmo, está escrito. E não é por falta de dinheiro, mas é por falta realmente de grãos. E eu até comentei lá com os irmãos de Santo Antônio do Leste, que é uma cidade totalmente agrícola, disso chegou a vez dos produtores, né? Os produtores até foram muito massacrados, produtores agrícolas, e hoje chegou a bola da vez. Todo mundo agora vai tratar os produtores assim. Os produtores eram massacrados, mas não há jeito, o mundo vai tratar os produtores assim. Todo mundo vai chamar ele, vocês é a solução, nós estamos com problema. E nós realmente temos um grande problema. O primeiro problema nosso é do suprimento diário. Muitas coisas geram insegurança, e a maior insegurança que nós vemos hoje é através dos bandidos, dos ladrões, do crime. Nós vivemos isso aqui. Mas existem alguns países que nesse aspecto de crime até está tranquilo. Eu estive na Europa o ano passado, em novembro, e percebi que as pessoas respeitam muito os poderes, a polícia. Sabe? Então dá uma, não que não exista roubo, mas existe, nós não temos lá essa sensação de insegurança que temos aqui, principalmente em Cuiabá, Rio de Janeiro, São Paulo, em todo lugar, o Brasil inteiro. Nós não vemos isso lá. Mas a questão maior hoje de insegurança que eu quero enumerar, a primeira sensação de insegurança, é quanto ao alimento. Nós vivemos e é uma realidade. Nós vivemos hoje um problema de alimento. O mundo vai ter problema de alimento. Mas mesmo que isso ocorra, um dos fatos que nos leva a ter medo, todos estão com medo de faltar comida. Eu li na internet, na reportagem, que nos Estados Unidos as pessoas estão comprando arroz e mandam o irmão comprar, a família está estocando arroz, todo mundo está com medo de faltar arroz. E aí que falta mesmo, todo mundo estoca. Mas essa preocupação de falta de alimento, o que a palavra então diz? O que a Bíblia diz para que nós tenhamos esperança? Porque aqui Salomão diz: andarás com confiança no teu caminho, o teu pé não tropeçará. Você vai deitar e vai dormir tranquilo, seu sono vai ser suave. Mas como vai ter sono pensando que não vai faltar arroz? Não temas esse pavor. Salomão está dizendo: você não pode temer. Sabe por quê? porque o Senhor é a sua esperança, é a tua esperança. E o que é que Deus diz a respeito do alimento? A resposta está em Mateus 6, 25, 26. Não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Jesus está falando. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, você não vale mais, muito mais do que as aves? Alguém já viu um pardal com as penas todas brancas, preocupado com o que ele vai comer amanhã? Cabelo branco é sinal de preocupação. Eu vivo preocupado. Mas, pastor, eu também vivo nessa preocupação. Eu estou aprendendo, ainda não consegui aprender com o pastor Eduardo. Ele ensina, mas eu ainda estou tentando exercitar. E ainda não consegui fazer como ele disse. Durmo 10 horas, entrego os problemas, vou dormir no outro dia, estou com outros problemas. Eu não consegui ainda. E meu cabelo fica branco. Mas não, você não vê nenhum pardal de cabeça branca porque está preocupado. Ou perdeu os cabelos, né? Como aí, ó. Cabelo branco, perdeu os cabelos de preocupação. Você já viu? Não viu. Sabe por quê? Porque eles fazem uma coisa que nós esquecemos de fazer. O que é que o pardal, ou os pássaros, as aves fazem quando acordam? Hã? É o quê? Cantam. Primeira coisa que a ave faz quando acorda, abre o olhinho, é cantar, louvar. E vocês acham que Deus não se agrada do louvor delas? Nós temos que aprender. É Jesus que está falando. Vocês já viram que eles cantam? Ao invés de estarmos realmente nessa grande preocupação, nessa grande ansiedade, acorde de manhã e louve ao Senhor. Vocês já perceberam também que quando as aves têm um dia normal, elas vão dormir, elas vão amoitar, o que é que elas fazem? Hã? Cantam também. Vocês já perceberam? De manhã é aquele barulhão, ninguém aguenta, né? Quem mora assim, né? Você tem uns pardais lá em casa, na casa onde eu morava lá, que a Eliane ele deixa os pardais aí. Mas ele era uma gritaria que eles faziam. Acordou, todo mundo acorda. Quando eles vão dormir, eles estão louvando. E Jesus diz o seguinte, olha. Olhai, observa os passarinhos. Observe para eles. Você observando, primeira coisa, você está preocupado com aquilo que você tem que comer, que você vai... Entendeu? Essa ansiedade, esse medo, vai faltar alimento, eu tenho que estocar arroz, não sei o que, coisa e tal. Eu digo, pelo menos aqui a coisa em Mato Grosso, olha, eu vi muita plantação, viu? Olha, nosso estado é muito abençoado. E o irmão Mário que foi comigo disse, pastor, aí andando aí para Sinop, o resto é tudo assim mesmo, é só plantação. Mas nós não podemos ter medo. Agora o que nós devemos é o quê? É observar, nós temos que estar atento àquilo que Jesus tem falado. E ele nos fala, observai os passarinhos. Observai. Observe os passarinhos. Se o louvor dos pássaros atinge os céus, e o nosso? Vou falar mais uma vez. Se o louvor dos pássaros agrada tanto a Deus, porque por isso que Jesus fez referência a eles. Olha os passarinhos, observe os passarinhos, é porque o louvor deles atinge os céus. Agora, se os pássaros conseguem atingir os céus, que Jesus disse, ó, eles, vocês não têm mais valor do que eles, e o nosso louvor, o que não faz nos céus? Quando o nosso louvor chega até Deus, Outro mal, outro medo que as pessoas têm, e por isso que eu estou olhando a hora para ver se nós conseguimos, né? Eu enumerei alguns casos aqui, vários. Mas apresentando no caso e a resposta, o que é que Deus diz, né? Claro, né? Hoje há um problema muito sério que é o medo de dormir. Olhe bem, tem pessoas com medo de dormir. Não é à toa que você passa e vê os bares, vê esse movimento tão grande nas ruas, nos bares, no lugar. As pessoas têm medo de voltar para casa, têm medo de dormir, querem esquecer os seus problemas, os seus dilemas, tomando cerveja, bebendo. Isso não vai resolver. Não é esse caminho. Não é esse caminho. Tem pessoas até que, no outro aspecto, hoje tem medo de apagar as luzes. Tem que dormir com a luz acesa. Outros, quando vê algum barulho dentro da casa, alguma coisa, entra em pânico. Medo. Medo de dormir. E nós estamos escravos disso aí. Outros entram em depressão. Outros ficam assistindo filme. Amanhece o dia na televisão, outros no computador, jogando, internet e outras coisas mais. No outro dia querem trabalhar, não consegue. Mas na verdade você não sabe que isso é um medo. Você está com medo de botar o seu rosto, a sua cabeça no travesseiro. Está faltando paz, está faltando esperança, está faltando alegria, está faltando condições para que você durma tranquilo. Mas o que é que o Senhor Deus fala? Salmos 4, Salmo 4, versículo 8. Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Vocês estão percebendo que Deus está incluído em tudo. É o louvor a Ele, a confiança nele, que nós não vamos ficar preocupados com o que comer. Até para dormir também, você percebe que nós dependemos do Senhor, porque só Ele, veja bem, em paz eu me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. E o texto que lemos, Provérbios, no próprio capítulo 3 e o verso 24 que lemos aqui, diz: quando te deitares, não temerás, sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Essa é a promessa do Senhor. Se nós estivermos dele, dependermos dele, nós teremos a nosso conforto. Outro medo que está assolando e deixando as pessoas desesperadas é o medo da solidão, pavor de ficar só. Isso tem sido um mal terrível. Ficar só. E eu vou dizer uma coisa: não são poucas as pessoas que têm esse medo, são muitas pessoas que têm medo de ficar sozinha. Existe também no lado feminino, quando a idade da moça vai crescendo, a pergunta: será que eu vou me casar? Não é? Será que eu vou ficar sozinho? Acho que eu estou ficando velho, estou ficando velha, meu Deus. Aí vem os pais: será que meus filhos vão, quando eu ficar velho, vão cuidar de mim? Na verdade, esse cuidar é a presença, é o aconchego. O pai, às vezes, e a mãe tem condições de ter, sobreviver normal, mas ele fica naquela preocupação: será que meus filhos, na minha velhice, eles vão me acompanhar? Eles vão cuidar de mim? E eu quero dizer que a solidão, esse medo da solidão, provoca medo, um medo terrível nas pessoas. E sempre há um desejo do ser humano de pertencer a alguém. Por isso que o medo da solidão. Mas eu quero dizer o seguinte, que a prioridade, nós queremos sempre pertencer a alguém. Temos medo de ficar só. Mas nós esquecemos de que Deus nos fez e deseja que a prioridade que nós desejemos de pertencer a alguém, prioritariamente desejemos pertencer a Ele. Opa! Nós ficamos com medos e preocupados de que alguém aqui na terra venha estar conosco e não nos deixe só. Quando o desejo de Deus é de que prioritariamente nós desejemos nos entregar a Ele. E Jesus, Ele faz uma promessa maravilhosa em Mateus, no final do livro. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós estamos com medo de solução e esquecemos de que há alguém que nunca vai nos abandonar e vai nos dar sono tranquilo e vai cuidar de nós, e nós esquecemos dele. E queremos a solução de alguém que nós estamos vendo, que nós desejamos, e são pessoas que às vezes nem gostam de nós. Quantas pessoas amam a outras que não lhe amam, não é retribuído? Quantas pessoas estão amando e o amor não é retribuído? Enquanto existe alguém que nos criou e nos ama e provou o seu amor, que deu ao seu Filho Jesus Cristo para vir nos dar vida. Isso é a maior prova de amor. Ele deu a sua vida e nós esquecemos que Ele nos ama e esquecemos de nos entregar, fazer uma entrega total a Ele. Eu quero dizer o seguinte, que não há solidão para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pastor, o que é que a Bíblia diz a respeito de solidão? Isaías, capítulo 43. Não temas, porque eu te remi. Isaías 41, 13 também. Vou ler os dois textos. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Isaías 43, versículo 1. Isaías 41, versículo 13. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Isaías 43, 41, 13. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Se o nosso Deus é a verdade, se a palavra é verdade, tudo que nós tomarmos conhecimento que contraria essa verdade é mentira. Porque a verdade absoluta é o nosso Deus. Então, por que vivermos com medo da solidão se nós temos alguém que diz, olha, não temas? E uma coisa importante que você tem, a Bíblia é maravilhosa. Você sabe quantas vezes está escrito na Bíblia, não temas? É cada dia do ano. Cada dia do ano você pode dizer, está lá, não temas, para cada dia do ano. Cada dia do ano tem lá um não temas para você. Essa é a verdade. Então não vamos temer solidão, porque a cada dia do ano tem uma palavra de Deus. Não temas. É, não temas. Não temas. Não temas. Não temas. Amém? Porque ficar com depressão e apavorado, pensando que vai ficar sozinho, se Deus diz, eu quero você, eu te ajudo, eu pego você pela mão e vou caminhar com você. Outro medo é do amanhã. Todo mundo é preocupado com amanhã. que vai acontecer amanhã. Como será o amanhã? E esse medo torna as pessoas escravas. As pessoas tomam remédio para dormir, para, entendeu? Pensando, não é bom acordar, porque eu não sei o que me espera amanhã. O que é que a Bíblia diz sobre o amanhã? A preocupação com o futuro. Filipenses 4:6. Temos aqui a receita, o remédio para o amanhã, para o futuro. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Não tem porquê, Senhor. Pedro ainda diz: lance sobre ele todas as vossas ansiedades, para que ao seu tempo ele resolva, coloque você. E tem mais, sabe por que você pode lançar sobre ele? Porque ele diz: porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Então, está preocupado com amanhã? Lance a ansiedade sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. Bom, o outro medo que eu enumerei aqui é a falta de segurança, né? Que nós até já fizemos um epílogo, uma referência. Cada dia nós sentimos mais medo, e a verdade. Vocês veem que a falta de segurança é tão grande que a mídia fez um, não que não seja um fato real, o caso Isabela. Mas aqui para nós, vamos ter um, né, isso foi muito bom, porque nós vivíamos uma crise aí política, o negócio estava muito, né, tumultuado, e alguém disse: ó, vamos investir nisso aqui para tirar o foco um pouco do que está havendo lá, essa confusão toda, casa civil, não sei o quê, papau, né, estava um tumulto aí, aí vamos tirar de foco e botar Isabela, aí botaram Isabela. A criança, coitada. E agora, de tanto falar esse negócio lá de Isabela, sabe o que acontece? Eu li uma reportagem que existem crianças hoje com medo dos pais. Será que meu pai, minha mãe, vai fazer o que o pai da Isabela fez comigo? Que coisa terrível. O medo agora passa até para as crianças. Vivemos numa situação tão perversa da falta de segurança, que agora até as crianças estão sendo afetadas, as crianças que confiavam inteiramente no pai. Nós sempre pregamos isso, que a criança confia no pai. Pode saltar, meu filho. O pai salta, porque sabe que é o... Aliás, a criança salta porque o pai vai pegar. Você pode botar uma criança, Ana Júlia, bota ela ali em cima daquele negócio e Beto diz: salta. Ela salta, porque ela confia que o pai vai segurar. A criança confia no pai. E hoje nós vivemos num momento tão terrível que até isso está afetando as crianças. Nós estamos tornando as nossas casas umas verdadeiras fortalezas, né? Eu já fiz isso. Alarmes sofisticados. Criamos verdadeiras fortalezas, alta tecnologia, né? Mas nem essa alta tecnologia, os alarmes, nos tira o pavor. O que fazer diante disso, de tudo isso? Será que as trancas, todo esse equipamento moderno, vai melhorar? Ou nós temos que aumentar ainda os instrumentos de segurança? Essa é a pergunta. O que é que a Bíblia diz a respeito disso? Salmo 91 tem a resposta. Versículos 5 e 6. Versos 5 e 6. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Está ali, né? 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas quer dizer que o ladrão não vai chegar junto de mim? Vai, ele vai chegar, mas ele vai, né? Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória. O irmão me contou a semana passada que roubaram a caminhonete dele. E ele é um irmão muito simples. Muito simples, um amado irmão, sabe? E ele conversando comigo, daquele irmão simples, ele tinha uma caminhonete, e aquilo, ele com muito sacrifício, ele tinha uma D20. E a D20 dele cuidadinha, sabe aquele que limpa, que para ele. E sabe o que aconteceu? O ladrão roubou a caminhonete dele. E ele contou que ele disse, mas senhor, né, é bem simples, aquele simplório. E aí ele disse que não sabe por quê. A bolsa da esposa estava junto, estava tudo, levaram tudo. Mas aí, de onde eles estavam, não deu 1 quilômetro, aí alguém viu a caminhonete dele parada. Aí ele foi, viu lá, a caminhonete estava lá e nem a bolsa levaram da esposa. Nem os trocados que tinha dentro, não levaram nada, só levaram a Bíblia. E ele disse, e veja a oração do irmão, ele tinha comprado uma Bíblia de estudo pentecostal, que é caro. Ele disse, mas senhor, a minha Bíblia. Uma semana depois, ligam para ele. Olha, eu vi o telefone aqui, tem uma Bíblia aqui. O ladrão devolveu até a Bíblia. Leu primeiro, porque passou mais de uma semana, né, lendo. E ele, entendeu? Isso é um milagre, dá para entender isso? Não dá, porque a proteção vem do Senhor. Do Senhor. Do Senhor. Será que dá para a gente confiar naquele que fez todas as estrelas dos céus? Ele não só criou todas as estrelas, mas ele deu nome a cada um e sustenta elas lá. Ninguém dá para entender isso. O profeta Isaías, no capítulo 40 e o versículo 26, ele diz o seguinte: levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelos seus nomes. Por ser ele grande em força e forte em poder, nem uma só vem e falta. Nós devemos confiar no Deus Todo-Poderoso. Eu esqueci do relógio. Ainda bem que eu levantei os olhos. Tem pessoas também que têm medo hoje, sabe de quê? De demônio. Demônio existe? Existe. E hoje todo mundo tá, de uma forma ou de outra, as pessoas estão também participando e tendo contato com o sobrenatural. Antigamente o sobrenatural é uma coisa que ninguém, hoje todo mundo está, né? Começou a. Existe um sobrenatural. E imagine que dentro da igreja ainda tem alguns irmãos que têm esse medo. Tem esse medo. Claro que os demônios são reais, sim, tudo é real. Agora, o inimigo conta com a nossa ignorância para que nós tenhamos medo dos demônios. Mas Hebreus 2:14 diz o seguinte: para os crentes, para os filhos de Deus. É claro que antes de ler esse versículo, que o demônio realmente ataca aqueles que não têm a proteção do Senhor. Isso é uma realidade. Aqueles que não têm a Deus estão à mercê, e realmente, mas eu estou falando para a igreja. Para os servos do Senhor, os salvos, Hebreus 2:14 diz aqui: para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O Então significa que o Senhor Jesus já venceu o diabo. Já venceu. 1 João 4 e 4 diz o seguinte: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então nós não podemos ter medo. E o apóstolo Paulo, ele diz em Gálatas 2, 19, 20, diz: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Quem tem essa convicção pode andar com medo? Não tem medo. Não tem medo. Nós temos que crer no fato verdadeiro de que Cristo realmente está conosco, está em nossa vida, Ele vive em nós, e isso nos basta. Amém? E o outro medo que eu vou falar rapidamente é o medo da morte. Esse é duro. Eu falei terça-feira que o pessoal pode até ter uma notícia: sua pressão está alta, não sei o que, você toma um remédio, convive. Mas quando diz, ó, você está com câncer no pâncreas, nossa, o camarada não tem esse que não trema nas bases. Treme, treme. Mas eu quero dizer o seguinte, que ainda assim, o Senhor, Ele nos diz, Apocalipse 1, 17 e 18, não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Significa que aqueles que estão em Cristo não morre fora da hora, porque quem tem a chave da morte é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem está em Cristo não tem pavor, sabe por quê? Porque Ele é o vencedor e Ele tem as chaves da morte. Se Ele quiser nos levar, é Ele que quis, porque a chave está na mão dEle. E ninguém que está em Cristo morre fora do tempo. Então nós não podemos temer, porque nós servimos aquele que tem a chave da morte. Eu quero dizer o seguinte, que só os santos gozam dessa esperança. A palavra de Deus é a razão de todo o nosso encorajamento. A palavra de Deus é a razão de todo encorajamento. A palavra de Deus, ela nos encaminha, é o nosso caminho, é luz, é tudo para nossas vidas. E até mesmo o remédio para nos encorajar a nós caminharmos nesse mundo cheio de dificuldades, cheio de problemas. Mas aqueles que estão no Senhor Jesus têm esperança. E o grande problema do mundo é a falta de esperança. Mas quem está em Cristo tem esperança. Que Deus nos abençoe.